Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, porque Tu és o Espírito Santo que nos ensina, que abre o nosso entendimento, e se houver algum empecilho em nós, na mente, na alma, no coração, Senhor, no espírito de cada um de nós neste lugar, que o Teu fogo venha com poder e graça. Aqueles que escutam pela internet, aqueles que escutam nos CDs, Senhor, que o Teu Espírito venha nesse momento agora e possa transformar a nossa mente para que possamos experimentar mais de Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, eu queria observar algumas coisas que dizem respeito ao reino de Deus, diz respeito a promessas do Senhor. A Bíblia está recheada de textos que falam sobre ser bem-aventurado. E na versão, no português, a expressão bem-aventurada, ela tem uma conotação assim, de feliz. Bem-aventurado o homem, feliz o homem. E não está errado, é correto. Mas o entendimento do bem-aventurado, ele tem que ser ampliado. Bem-aventurado é aquele sujeito que entrou por uma mata, onde não tinha caminho nenhum, e ele teve que abrir o caminho, e ele não sabia se ia enfrentar animais violentos, se ia enfrentar perigo, ele sabia que poderia acontecer qualquer tipo de acidente, de problemas, mas ele assim mesmo foi, mediu bem os passos, tomou os recursos necessários, entrou por aquela mata, abriu o caminho, deixou o rastro do caminho aberto e chegou do outro lado e encontrou tudo o que queria e fez tudo o que precisava e conseguiu tudo o que almejava. Então ele é um bem aventurado. Ele se aventurou num caminho difícil, talvez por onde ninguém tinha passado antes, e ele foi bem-aventurado. Então a Bíblia não está falando apenas de busca de felicidade. Estou na minha poltrona e quero ser feliz. Oh, e Deus disse que eu vou ser feliz. Não, Deus está falando que eu vou entrar por um caminho que é difícil, mas que eu serei bem-aventurado. A Bíblia está cheia também de textos que falam que nós seremos felizes mesmo, que nós seremos prósperos. Em todo tempo Deus diz isso a respeito dos seus filhos, prósperos. Quando vemos no Velho Testamento, Deus trabalhou, em todo o Velho Testamento, Deus trabalhou para que os filhos, o seu povo, seja próspero. São palavras, são alvos, são promessas de Deus, feliz com a família. Deus diz que Ele vai ajuntar o solitário e fazê-lo viver em família. Deus diz que Ele vai fazer com que os sem filhos tenha filhos. O Senhor diz que tudo que colocarmos as mãos prosperará. Tem uma série de promessas a respeito de sermos bem-aventurados, felizes, prósperos. Você concorda com isso, irmão? Seria incoerente demais, Deus, o nosso Pai, como você, pai e mãe, não desejar isso para os filhos. E o Senhor tem isso para cada um de nós. Esse é um fato real, concreto, da palavra do Senhor. Agora, depois de vermos isso e entendermos claramente, irmão, que a Bíblia diz isso o tempo inteiro, que o Senhor tem esse propósito, que a palavra do Senhor nos mostra isso como um desejo real de Deus, nós podemos observar também que nada disso tem sido a realidade de muita gente. Muita gente não tem sido bem-aventurada. Já tentou o trabalho N vezes e nunca chega do outro lado vitorioso. Já tentou o casamento, já tentou a alegria, já tentou tantas coisas e nunca consegue ser feliz realmente, próspero, não, nem com família, nem com filhos. Muitas vezes tudo que coloca a mão atrapalha mesmo. E nós vivemos num país que isso é uma realidade, irmão. A maioria dos brasileiros colocam a mão num projeto, colocam a mão numa empresa e não conseguem prosperar. A maioria dos brasileiros, e é a maioria mesmo, consegue arrumar um dinheirinho para subsistência. Há um número cada dia mais crescente de empresas que são abertas e se tornam portinhas fajutas que nunca prosperam, que vão tentando ali com aquilo ganhar a vida, e há um número cada dia mais crescente de portinhas que se fecham, de empresas que se fecham, de falências. É impressionante isso. Como que as pessoas tentam. Há um afã da mídia de estar dizendo, ó, o emprego, abriu-se tantas vagas de emprego, ó, caiu o emprego em São Paulo, o emprego na indústria aumentou, o emprego no comércio diminuiu. E parece que a gente vai escutando isso ano após ano e não percebe que, no fundo, nós estamos vivendo sem experimentar prosperidade. Você vai num país próspero, numa cidade próspera, e você vê faixas nas lojas: precisamos de mais funcionários, estamos contratando, e não tem quem ocupe tantas vagas que existe, porque todo mundo tem o seu emprego, tem o seu trabalho. É assim que acontece. Eu estava assistindo esses dias uma reportagem sobre um fruto lá no estado do Sergipe, a mangaba. Então eles entrevistaram a senhora que ela colhe mangaba no chão do mato, da mata que fica ao redor da casa dela, à beira do mar. Ela só tem que colher terça e quinta, me parece. Então, terça e quinta, ela sai com as filhas e colhe mangaba do chão. Não é nem da árvore, não. É no chão, ela cata mangaba. E enche lá não sei quantos vasos, cestos de mangaba. E ali ela vende no comércio. Ali ela faz o sorvete. Ela faz a mousse de mangaba. E ela sustenta a vida. E a repórter perguntava, e ela sorria. Num paraíso, num sítio paradisíaco, um lugar delicioso, com tudo ali à disposição. Ah, meu filho, é uma bênção. Olha, eu vivo, sustento minha família toda. Mas nunca falta, não, está tudo, ó, toda vez, toda semana eu vou lá, vendo tudo lá no comércio, volto e vivo essa vidinha aqui. Deus fez com que tudo na terra proporcionasse que o homem fosse próspero e feliz, mas nós não vemos isso na realidade de muita gente. E eu fui para diante do Senhor: Senhor, me lembra aí, por favor, por que que isso acontece? Porque é fácil nós dizermos, como essa semana uma moça estava me dizendo: mas por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por que que tem menino assim que leva tiro? Por que que tem criança coitadinha que nasce doente? Por quê? Porque onde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus? Por quê? Ah, cadê? Por que tanta injustiça? Por que que tanta fome? Nós precisamos parar de perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, e estudar a palavra do Senhor. Senhor, eu quero saber realmente o que que acontece, que está fazendo com que as pessoas que eram para serem felizes, que eram para serem felizes, bem-aventuradas, prósperas, não estão sendo. E a Bíblia nos mostra claramente, o pecado é um motivo claro, explícito. A própria natureza, por causa do pecado na natureza, ela se degrada a cada dia. A própria natureza, os cientistas dizem que o leite que a mãe, o animal que amamenta, um mamífero que amamenta o seu filhotinho, já transmite para o filhote, no seu próprio leite, muitos elementos que fazem com que a enfermidade, a diminuição da qualidade, da perfeição daquela natureza, seja acionada ali, através da amamentação. E assim também é no ser humano. Quantas coisas, nós temos lá um produto bem embalado, bonito, bem produzido, com todas as mais exigentes normas de qualidade, mas alguém vem e diz: olha, disseram que dá câncer, disseram que o leite, ele faz isso, isso e aquilo. Nós o tempo todo estamos vendo que a própria natureza, o próprio sistema do homem, sem falar daquelas coisas que são visíveis, da fumaça no ar, da poluição, de tanta coisa do comércio, do estresse. Você vê uma cidade como a nossa, Belo Horizonte, não cabe mais ninguém, não cabe mais construção nenhuma, e o povo não para de construir prédio, não tem jeito de pensar que as avenidas vão dar conta, que o trânsito vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar, porque quanto mais concentração de gente, mais estresse, mais trânsito, mais problema. Nós mesmos estamos gerando, pelo pecado em nós e pelo pecado na natureza, todo tipo de destruição que gera a realidade de não sermos bem-aventurados. Mas existem algumas coisas mais minuciosas. O pecado pode ser muito genérico. Poderíamos falar sobre o desconhecimento. Muita gente desconhece. Como essa pessoa que eu estava atendendo e pregando o evangelho nesta semana, e ela desconhece por completo a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é um livro assim, eu não sei quem escreveu, Eu não faço a menor ideia quem escreveu. Eu não tenho noção de quem escreveu isso aqui. Eu não sei nem se é verdade. Quem que prova? As pessoas têm um completo desconhecimento de Deus, da Bíblia, de como Deus gerou todas as coisas, do que Deus diz a respeito de tudo. E as pessoas vão se enveredando por caminhos que levam à destruição por puro desconhecimento. Não viram lá no início da estrada que tinha uma placa: não entre nessa estrada, porque essa estrada é de morte. E entram. Podemos ver também a desobediência. É um dos motivos pelos quais as pessoas que eram para ser prósperas não são prósperas. Deus já falou, o Senhor já usou alguém, usou um pai, usou a mãe para dizer: filho, não anda por esse caminho, filho, não vai ali, filho, não faz isso. Mas a pessoa desobedece. E a desobediência é um produto do diabo. É um produto maligno. Desobediência é um produto do inimigo que, quando eu uso, quando você usa, nós assinamos um termo: pode entrar na minha vida. É literalmente isso. Se você quer assinar um documento que diz ao maligno: pode entrar, te dou carta branca, é usar esse elemento chamado desobediência. E tem muita gente que era para ser bem-aventurado e não é, por causa de desobediência. E há uma questão tão interessante da desobediência, é que se você passar ali naquela avenida, onde tem um radar, e não vir o radar, e passar acima, era 60 e você passou a 65, você vai ser multado. E vai ser multado pelo princípio da desobediência. Falaram que tinha que ser 60 e você não obedeceu, você passou a 65. E você pode chegar lá diante do juiz e falar assim: mas seu juiz, eu não vi o radar. Eu não era dessa cidade, eu não sei, eu não sabia que tinha radar. Filho, não importa, você tinha que ter lido a placa. Mas eu nem vi se tem placa. Tem placa lá não. Você quer voltar lá? Nós vamos te mostrar a placa, tem indicações. Assim é a nossa vida com Deus. Mesmo que eu não leia a Bíblia, mesmo que eu não saiba dos preceitos de Deus, eu vou desobedecendo, eu vou pagar o preço por isso. A rebeldia é mais do que a desobediência um pouco. Porque a desobediência pode ser algo quase que involuntário. Vamos desobedecendo por uma displicência. Vamos desobedecendo por uma falta de garra. Vamos desobedecendo por um comodismo. Nós temos muitas formas assim, passivas, de operar a desobediência. Mas a rebeldia é uma forma ativa de operar a desobediência. Eu não quero, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero saber o que Deus falou, eu não quero ouvir o que Deus falou, eu não quero seguir o que Deus falou. É uma rebeldia explícita, ativa. E muita gente não prospera por causa de rebeldia. Desconhecimento, desobediência, rebeldia. E na verdade tudo isso faz parte desse pacote que falamos no início: pecado. Mas tem um texto bíblico que engloba tudo isso aqui. Paulo diz assim em Romanos: não vos conformeis com este mundo, com este século. Não tomeis a mesma forma de Belo Horizonte no ano de hoje. Não tomeis a mesma forma dos brasileiros no ano de hoje. Não tomeis a mesma forma dos que habitam nessa terra nesse século 21. Não façam a mesma coisa que a sociedade faz. Não vivam como as pessoas vivem, segundo seus conceitos. Dizem alguns filósofos, alguns estudiosos, que há uma mente coletiva, que há um cérebro coletivo, comunitário, que define o pensamento da sociedade. Não viva segundo esse tal cérebro coletivo, essa consciência social. Não viva assim. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui nós voltamos no início do que eu ministrei. Deus fala de sermos bem-aventurados, de sermos felizes, de sermos prósperos com a nossa família, com os filhos, em tudo que colocarmos as mãos. Deus tem promessas em todas estas coisas para cada um de nós. E se nós quisermos experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, irmão. Agora veja só, irmãos, mais uma coisa que precisamos observar. Muitos oram. Sim, eu não estou em desobediência, não, eu não estou em pecado, eu não estou desconhecendo a palavra do Senhor, eu não estou em rebeldia, eu estou buscando o Senhor, eu não sei por que acontece, eu estou orando, Deus, por misericórdia, faça alguma coisa. Muitos creem, sim, eu creio, irmão, todo dia eu falo com Deus que eu creio, todo dia nas minhas orações eu digo, o Senhor está nas tuas mãos, eu creio que o Senhor vai fazer, mas não fez ainda. Eu creio que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Deus, eu estou descansando, eu estou entregando as mãos do Senhor, olha, Deus é maior, creem mesmo, mas ainda assim não experimentam nada de prosperidade, de bênção, de graça. Na área dos dízimos, das finanças, tem muita gente que é fiel dizimista, mas que está sempre devendo. Tem gente que é fiel dizimista, que oferta, mas não consegue ver a abundância do Senhor na vida financeira material. E você vai conversar com ele, não, eu entrego o dízimo, eu sou fiel dizimista. Eu oro, eu estou orando muito, muito mesmo. Olha, eu estou orando muito, eu já não sei mais como orar, eu já não sei mais o que orar. Eu estou fazendo isso, mas não vem a bênção do Senhor. Não experimentam bênção de Deus, às vezes em algumas áreas da vida. Mas às vezes são áreas vitais, essenciais. E, na verdade, elas se tornam vitais, porque se todas as outras áreas estão caminhando bem, aquela que não está, grita na nossa vida. Por que, Senhor? A Bíblia nos mostra que nós temos que questionar o Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus mesmo gosta de gente que vai e faz um questionamento com o Senhor. Senhor, eu vim aqui te arguir, eu vim aqui arrazoar contigo. Eu não vim aqui com um espírito rebelde, eu não vim aqui com um espírito de afronta, eu vim aqui questionar o Senhor. Me mostra, por que, Senhor? O que é que acontece? Como que é? Senhor, eu quero saber, eu quero conhecer. E nesses dias também, uma pessoa a quem eu pregava o evangelho, disse assim, me perdoe se eu estou afrontando, mas eu queria fazer uma pergunta, e fez uma pergunta das mais simples. E então eu disse assim, não tem problema nenhum, você pode perguntar tudo o que quiser, mesmo aquilo que você acha que é até meio assim, ousado demais, intrépido demais, meio atrevido, não tem problema, mas pergunte, e pergunte querendo saber mesmo, porque o Senhor vai te responder tudo. Não guarde aí no seu coração. Pergunte ao Senhor. Senhor, eu quero saber por quê. Por que eu tenho orado? Por que eu creio? Por que eu dizimo? Por que eu busco o Senhor? Por que eu sirvo o Senhor? Por que eu tenho orado? Por que eu tenho ministrado? Por que eu tenho caminhado em tudo que eu sei da tua palavra? E essa área ainda não vi prosperidade. Ou nesta área ainda não vi prosperidade. As coisas ainda estão amarradas, Senhor. Eu estava voltando de uma das viagens dos Estados Unidos. E se tem uma experiência, irmão, que me é forte demais todas as vezes que eu vou a uma nação mais próspera do que a nossa, é a experiência de ver claramente um céu de possibilidades fora da nossa nação. Isso é real. E um céu de impossibilidades dentro da nossa nação. Se você é um executivo, um trabalhador, um funcionário, um empresário que já foi fazer algum negócio fora, você descobre que tudo parece mais possível. E tem razões. O fato de haver um volume de riquezas maior numa nação desenvolvida faz com que tudo que aqui é impossível se torne possível lá. Eu estava certa vez nos Estados Unidos trabalhando na produção de um CD e nós contratamos lá um engenheiro americano e ele gastava a manhã inteira testando, experimentando, analisando, lendo o manual, aplicando, revisando. E eu falei assim, meu Deus do céu, esse sujeito aqui precisa ir mais rápido, vai logo, faz assim, assim tá bom. E ele com calma e tranquilo. E algumas coisas realmente ele podia ter feito muito mais rápido, que a nossa natureza de improviso, de sangue quente, de ser um sujeito criativo, um povo criativo, faz com que a gente pegue com muito mais facilidade. Isso é real. Mas o Senhor foi me mostrando, filho, presta atenção. Eles gastam tempo pensando, planejando, analisando, porque tem riqueza suficiente para permitir que as coisas sejam feitas de uma forma correta. Isso faz com que haja um céu de possibilidades sobre inúmeros negócios. Mas você chega no Brasil, e isso é real, isso não é falar mal do Brasil, você vê que há um céu de impossibilidades. E, na verdade, eu não poderia nem usar a palavra céu. Há um universo de bocas de impossibilidade. Não sei não. Ontem o Francisco estava dizendo de uma experiência dele com as pessoas lá em São Paulo, em que, fulano entrou aqui, olha, não vai dar certo não, isso aqui não vai dar certo. Nós não percebemos, mas nossa boca o tempo inteiro vai ministrando impossibilidades. Tem pessoas que conseguem, no meio de um ânimo, de um projeto que está incendiando o coração de todo mundo, mas lembra aí, porque, se isso aqui vai dar tudo, isso aqui é um problema. Meu Jesus, apesar de orar, apesar de crer, apesar de buscar corretamente várias coisas que Deus diz, nós acabamos na prática do dia a dia tomando atitudes que geram um céu de impossibilidade sobre nós. Eu não estou dizendo que isso não acontece em nações prósperas. Eu não estou achando, irmão, que o brasileiro, a nossa nação, o Brasil é uma nação inferior. Nós vamos descobrindo que tem pontos positivos e pontos negativos em todos os lugares, mas eu estou querendo destacar aqui que há uma questão que precisa ser mudada na nossa vida. E eu poderia, a partir desse ponto, estudar N assuntos, mas o Senhor me deu um assunto para estudar. Abra comigo a sua Bíblia em Juízes, Juízes capítulo 13. Eu quero dizer a vocês que esta palavra, essa ministração vai impactar a sua vida e mudar a sua história, irmão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eram os filhos de Deus, mas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e apesar das promessas de Deus, eles não experimentavam, eles não eram prósperos, porque faziam o que era mal aos olhos do Senhor, mesmo sem saber. É um texto, um versículo, que relata exatamente o que eu tenho ministrado até agora. Por que não prospera? E por 40 anos... Mas havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. E começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, mas ele me disse: tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Pode ser que Manoá tenha uma pontada de dúvida. Será que minha esposa não viajou na maionese nesse negócio? Então vamos fazer o seguinte: Deus, mande de novo aquele homem. Pode ser isso. Como também pode ser que Manoá tenha crido na hora: eu creio, minha mulher. Eu creio, então, que esse homem de Deus veio a você. Então nós pedimos: Senhor, mande-o novamente, porque nós precisamos de mais informações. Versículo 9: Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar notícia ao seu marido, e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá não tinha dúvida. Ele disse: quando o que você disse, sem eu questionar nada, quando o que você disse se cumprir, qual será o modo de viver do menino? Como eu deverei proceder? Como deveremos obedecer? Porque nós vamos obedecer? Qual vai ser o seu serviço? Eu quero saber tudo, anjo. Versículo 13, respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. Mas se fizeres holocausto ao Senhor, oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. Mas a mulher disse: se o Senhor não quisera nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria deixado ouvir tais coisas nesse tempo. Depois, esta mulher deu à luz a um filho e pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Diga: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O versículo 25 diz: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedan, entre Zorá e Estaol. Irmão, se você por acaso nunca tinha lido essa história, é uma das histórias lindas do tempo de juízes sobre o povo de Israel. Deus levantava juízes que cuidava do povo e batalhava e trabalhava em nome de Deus a favor do povo. E um deles foi Sansão. E Deus levantou Sansão porque o povo estava sofrendo nas mãos dos filisteus. O povo mesmo tinha feito muita coisa errada contra Deus, desobedecido, pecado, desconhecendo Deus, rebelando contra Deus, com uma mentalidade comum, igual aos povos à volta. Tudo que vimos aqui nessa primeira parte, o povo estava assim, e por isso Deus entregou nas mãos dos filisteus. E é assim que acontece com cada um de nós hoje. Quanto mais desobedecemos, quanto mais não andamos no conhecimento do Senhor, na palavra, no caminho do Senhor, mais o Senhor permite que os inimigos nos afrontem. Isso é real, é uma lei universal da causa e do efeito, da semeadura e da colheita. E o povo estava assim, mas o povo começou a se voltar para Deus, como nós estamos vivendo aqui. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, restaura a igreja do Senhor, saindo desse sistema babilônico e voltando a um lugar de adoração verdadeiramente. Senhor, restaura nossas famílias, restaura os relacionamentos de casais, restaura os relacionamentos com os filhos, os pais cuidando dos filhos, os filhos amando os pais. Senhor, restaura o culto na igreja, restaura o amor pela tua obra, restaura, Senhor, o amor, o compromisso, a prioridade do culto, do servir ao Senhor. E o Senhor vai nos atendendo e está gerando isso no nosso meio. Louvado seja o Senhor. E enquanto o povo buscava o Senhor assim, como nós estamos buscando, irmão, o Senhor decide enviar livramento. E o Senhor falou: e agora eu vou começar a salvar o povo. Mas Deus tem um processo. Talvez Deus já esteja fazendo isso com você, mas o livramento só nasceu hoje. O povo já estava sofrendo, Deus já havia decidido salvar e libertar o povo, mas Deus não trouxe alguém pronto, Deus fez nascer uma criança. E Deus é paciente, Deus é longânimo. Nós é que não podemos perder a esperança ou desistir no meio do caminho. Persevera, porque de repente o que Deus providenciou nasceu ontem. Continua firme. Não abandona o caminho assim não, porque se nasceu ontem, irmão, vai crescer e Deus vai ter um momento em que ele vai entrar com ação. Mas Deus está atuando. E o menino crescia, cheio do Espírito do Senhor. Deus abençoava o menino, porque Deus tinha um propósito: eu vou usar esse homem para salvar Israel das mãos dos filisteus. O que esse texto nos mostra é que Sansão nasceu com um propósito de vida. Sansão tinha uma série de instruções de Deus: não beba vinho, não corte o cabelo, não viva como os homens à volta, não viva como os povos à volta, você é separado, nazireu de Deus. E enquanto Sansão vivia debaixo do cuidado, da proteção dos seus pais, enquanto Sansão vivia honrando ao Senhor no propósito que Deus tinha colocado sobre a vida dele, o texto é claro, o menino crescia e o Senhor o abençoava. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Essa expressão é: o Espírito do Senhor começou a dirigir. Não entre por aqui, Sansão. Faça aqui, Sansão. Entre por aqui, Sansão. Ouça isso, Sansão. Vá ali, Sansão. O Espírito do Senhor dirigia. Porque todas as vezes que eu e você estivermos no centro da vontade do Senhor, nós vamos crescer e sermos abençoados. E o Espírito do Senhor vai nos dirigir em todas as coisas. Agora leia comigo o capítulo 16. Sansão cresceu. Depois em casa você lê o 14, o 15. E você vai ver um pouquinho, muito pouco, mas você vai ver um pouco da história de Sansão. E Sansão já adulto, independente, dono de si mesmo, experimentando de muitas coisas, dos filisteus à volta, permitindo que o costume dos povos entrasse para a sua realidade, mudando a sua mente segundo os conceitos da terra. Não como a Bíblia nos diz ali: não vos conformeis com esse século. Sansão estava, na verdade, se conformando com aquele século. E agora vem o capítulo 16 e diz assim: foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e entrou para passar a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então o cercaram e toda a noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou as portas da cidade com ambos os umbrais e juntamente com a tranca as arrancou. Pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sisoreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Um momento aqui, irmão. Esse texto, que poderia ser só uma história, ele revela uma realidade do mundo espiritual. Toda vez que eu e você começarmos a viver segundo o costume dos povos à volta, os inimigos vão armar emboscadas contra nós. E a palavra dos inimigos era: ó Dalila, descubra de onde vem essa força que faz esse homem ser próspero em tudo. Descubra de onde vem, qual é o segredo do que acontece com esse homem que em tudo que ele põe a mão, ele é mais do que abençoado. Procura saber qual que é o segredo que faz com que ele trilhe os caminhos e em tudo seja vencedor. Aqui está revelado algo que acontece no mundo espiritual contra todos nós. E se nós nos envolvemos com esse mundo, com o jeito de viver de alguém que não teme ao Senhor, pode ter certeza, é exatamente o que Sansão viveu aqui. E o primeiro versículo diz que ele foi procurar uma prostituta. Parece uma coisa assim, né? Meio, isso aí é demais. Um homem de Deus procurar uma prostituta? Eu nunca procurarei uma prostituta. Mas o Senhor usa essa expressão o tempo todo para o seu povo: vocês se prostituíram. Vocês me abandonaram e foram em busca de outros deuses. Que hoje, na Bíblia de hoje, não seria o Deus do Egito, não seria o Deus da Babilônia, não seria o Deus Baal, seria o Deus internet, seria certamente o Deus TV, seria o Deus dinheiro, carro, apartamento, todas essas coisas que se tornam deuses hoje. Vocês se prostituíram indo atrás desses deuses, e toda vez que alguém vai atrás de uma prostituta, ele se destrói. Ele vive de acordo com o que vive o povo à volta. E os inimigos têm como descobrir qual é a fonte da força. Nós vamos minar a fonte da força. Disse Dalila a Sansão, versículo 6. Declara-me, amor, peço-te, em que consiste sua grande força? Eu poderia até tentar imitar aquela mulher, provavelmente linda, de olhos maravilhosos. Provavelmente eles estavam deitados na cama aqui, e ela acariciando, tinha um sonzinho bonito. Eles acabaram de comer um sanduichinho gostoso, um chocolatezinho delicioso. Alguma coisa muito boa estava acontecendo naquele quarto. E ela provavelmente passava as mãos naqueles cabelos lindos de Sansão e dizia: declara-me, amor, peço-te. Com que poderia ser amarrado para que pudessem te subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, acorda, acorda. E ele quebrou as cordas de nervos, que se quebra, como se quebra um fio da estopa ao se chegar ao fogo. Olha a dimensão de detalhes do texto bíblico. Como se quebra o fio da estopa ao se chegar ao fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentira. Ah, você não vê, você não me ama. É isso que ela fez. Me declara, amor, como que eu posso te amarrar? Como que eu posso minar sua força? E aqui tem uma figura, irmão, muito séria. Não foi um demônio que veio fazer isso. Não foi um demônio que veio pedir a Sansão que entregasse o segredo das suas forças. Foi uma mulher linda, atraente. Foi algo interessante demais. Entrega nas minhas mãos a razão do teu sucesso, da tua bem-aventurança, da tua alegria, da tua paz. Entrega nas minhas mãos a razão pela qual o Senhor sempre te abençoa. São coisas lindas, atraentes, desse mundo, que nos levam a abrir mão de Deus e buscar os prazeres segundo o costume desse mundo. E isso é o que dá legalidade ao maligno, de minar as nossas forças, o segredo da nossa prosperidade. Então, versículo 11, ele disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou e disse: os filisteus estão aqui, vem sobre ti, Sansão, cuidado, Sansão. E Sansão se levantou, arrebentou as cordas do seu braço como se arrebenta um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me como poderia ser amarrado. De novo, a mulher, com toda esperteza, sagacidade, são as coisas desse mundo, é o dinheiro, é o cargo, é o status, é o interesse pessoal, é o tem nada a ver, é não é assim, não vamos ser fanáticos, não vamos ser extremistas, é uma série de coisas que são paradigmas da sociedade de hoje, tomada pelo maligno, que tenta em todo tempo minar o segredo, a fonte, o motivo pelo qual nós nos tornamos felizes, prósperos, bem-aventurados. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e firmá-las com pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele e teceu com a urdidura da teia, firmou-as com um pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando-o ela, todos os dias com as suas palavras, e molestando a alma dele, se indignou até a morte. Aqui está o segredo, irmão. Por que que todo aquele que não prospera, todo aquele que, apesar de ter promessas do Senhor, não vive as promessas do Senhor? Aqui está o segredo. Por que que ele caiu nessa morte? A alma do homem. Aquela mulher insistia dia após dia. E você pode até usar esse texto, esse ensino, para prestar atenção e analisar as ciladas do diabo com uma mulher. Mas é muito mais do que só adulterar ou prostituir-se com uma mulher, fisicamente falando. O Senhor está mostrando que o diabo vem com uma sagacidade inacreditável e uma insistência quase que sobrenatural para mexer com a alma do homem. É por isso que nós precisamos colocar os desejos do nosso coração no altar do Senhor. Senhor, eu quero muito. Eu gostaria muito disso. Isso me faria muito feliz. Mas, Senhor, me ajuda a entender se não é uma cilada de morte. E o texto continua dizendo. Versículo 17. Ali, assim, ele descobriu-lhe todo o seu coração. Essa é a expressão. Ele abriu o seu coração. É aquele irmão que um dia era cheio do vigor e do amor do Senhor, do fogo do Senhor, e participava dos cultos, e se envolvia, e se doava para o reino do Senhor, estava em comunhão com os irmãos, e orava, e adorava o Senhor, mas um dia o seu coração se abriu para uma coisinha assim, de uma amizade, de uma proposta de trabalho, de uma forma de pensar, de alguém assim que era um referencial, e que veio e falou assim: não, não pode ser assim. Você pode ser mais ou menos, você não precisa ser tão, você pode ser crente, tá? Você gosta de ser gospel, você pode ser gospel, você pode ser, mas assim, e pode também, tantas outras coisas, olha, vai dando um espaçozinho no seu coração para outras coisas. Sansão abriu o seu coração e disse: nunca passou navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapada a minha cabeça, sairia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei. Sansão sabia que tinha contado o seu segredo, mas ele já estava tão entorpecido pelas coisas dos povos que vivem à volta. Ele já estava tão longe do propósito original da sua vida que ele nem se dava conta de que o que ele fazia teria uma consequência real. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. Diga comigo: arrancaram-lhe os olhos. Irmão, a primeira coisa que acontece quando alguém está nas mãos do maligno, caiu numa cilada, ele não consegue enxergar solução para nada mais. Eu não sei o que fazer. Ele ora sem ver. Deus, por quê? Há quantos anos minha vida é assim? Ele ora sem saber. Ele jejua sem ver, sem propósito, sem alvo. Ele não tem como fazer nada certo, por isso tudo que põe a mão vira mais problema ainda. Por isso os anos se passam e nada prospera na sua vida. Não tem como enxergar mais. É a primeira coisa que o maligno faz, ele tira a visão, ele corta a visão, ele impede de ver. Então arrancaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com duas cadeias de bronze. Puseram-no a girar um moinho no cárcere. Você já viu isso em algum lugar? Lá na roça ainda tem isso. Um moinho com uma vara enorme, uma madeira grande, onde se amarra um burro, onde se amarra um animal, e ele fica girando ali. E ao girar, ele gira uma pedra que amassa o milho, que amassa algum produto ali, algum grão. Significa, trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. E não chega a lugar nenhum. A única coisa que ele consegue é que a cada volta, ou a cada conjunto de voltas, vem alguém e lhe dá comida. Terminou um mês, toma comida, mas volta. Trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. E ele nunca mais conseguirá prosperar em nada. Tem um momentinho que alguém solta ele. E aí ele vai na igreja e diz, oh Deus, eu estou aqui, oh Senhor, oh graças a Deus, eu estou aqui, o que eu posso dar? E daí a pouco de novo, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha. E se você já prestou atenção, tem uma forma, uma estratégiazinha tão terrível de colocar uma varinha lá na frente do burro, lá na frente do animal com uma espiga de milho. Você vai andar, você vai continuar dando voltas, porque lá na frente tem uma espiga de milho. Alcança, alcança. E ele nunca alcança aquela espiga de milho, mas você vai vencer, você vai vencer, você vai alcançar, é sua casa própria, é seu carro, é seu sucesso, é seu curso, é sua graduação, você vai, vai, vai, Senhor, é só um pouquinho, é só porque eu quero alcançar aquele negocinho ali, Deus, está na minha frente, eu vou alcançar, quando eu alcançar, eu volto de novo para o teu reino, para as tuas coisas. Mal sabe ele que já está amarrado num sistema dessa terra, ele trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, trabalha. Sem enxergar mais, com a alma rasgada, porque ele sabia por que tinha nascido. E ele tinha todo o tempo da sua vida para dar voltas ali e pensar, Deus, quando eu nasci, tinha uma promessa sobre a minha vida. Quando eu nasci, tinha um propósito do Senhor. Eu nasci e o Senhor me fez crescer e o Senhor me abençoava. E o teu espírito me guiava. Eu tinha um propósito claro da vida, mas um dia as coisas dos povos à volta foram me atraindo tão sutilmente que eu acabei caindo numa cilada e eu perdi as forças. E eu nunca mais prosperei em nada. E eu agora, Senhor, estou virando aqui, moinho, dando volta, não chego a lugar nenhum. Tento outra coisa, tento mais uma coisa, tento de novo e nunca chego a lugar nenhum. Só uma coisa pode ter acontecido entre o verso 21 e o verso 22. Quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra, pode dizer de todo o coração, só uma coisa pode ter acontecido entre o verso 21 e o verso 22. Um profundo arrependimento em Sansão. Arrependeu-se de quê? Arrependeu-se de um dia ter abandonado o propósito para o qual ele havia nascido. Então, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Preste atenção, irmão, no que Deus pode dizer ao nosso espírito com esse texto. Cabelo nascer de novo é a coisa mais natural do mundo.